me olhar com indiferença, deixar cair o seu lencinho perfumado, para que eu possa enxugar as minhas lágrimas. Paloma, pois amanhã é outro dia, e dizem que você vem pelo mesmo caminho aonde eu fico sempre sozinho, esperando pelo seu. Pois um poeta me viu triste, e todas suas lindas poesias me ensinou. Mandou que eu contasse para quem eu gosto, e esse alguém é você, meu amor.